reporte para o radar. Reporta para o radar, Tenente General. Tenente Victor Charlie para a Sierra Novembro Bravo Uniforme. 208, 3205. Então, autorizado Salvador, Serra Novembro Bravo Uniforme, o pró direta via corredor Axé, Caixa Pregos. Decola restrita o nível 1010, o restante da subida até o nível 1105 em coordenação com o controle Salvador. Aciona o código 5053 e o controle 120.8, Papa Romeu Juliette Victor Charlie. O zero único a bordo, confirma? Tenta Pritio, K3805. O pátio 4? Pátio 5 então, para acionamento e táxi torre 1.18.612, Juliette Victor Charlie. Vida Charlie, prossiga. Diga se não reporte táxi. Juliette Victor Charlie. Papá, Romero, vem me aceitando. Confirma que você está mantendo? Não vem me aceitando, agora é 1.500 pés no vertical de Araçu, tá? Ah, está autorizado, não vem me aceitando, 1.500 pés. Confiou, não vem me aceitando. Está autorizado, 1.500 pés, não vem me aceitando. Está autorizado, mas fez condição ainda, tá? É, represa no tempo? Poderia confirmar, a mensagem foi para o Xené 63 no 5? Xené 63 no 5, autorizado, decolagem pistão no 0, vento no 60 graus, 079. Está iniciando 63 no 5. O ISC autorizado de colagem pista 17. Vento 160 graus 07 nós, que negamos 0 no meio. Está autorizado, confirme a área que o senhor iria fazer sobrevoo na BR-324. Está autorizado no VMX então. M3-5, decolado 40, chama controle 1208. Controle 208, boa tarde, obrigado. 150, voa no mar e boa tarde, quem te dá informação? Seu nome é 326, sem identificação, autorizado de chegada a mar e desce inicialmente até nível de voo 120. 120, descendo, seu nome é 326. Controle Salvador, boa tarde, seu nome é 3-5. Seu nome é 3-5, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EM. Após 2000, pode estar autorizado na direita e outra para a bridge. Subindo ao 360, cruzando 2000 pés direto, Leda após bridge, o Sané 63 no... Controle Salvador, para a Tango Lima, Zulu, ponto ideal. Para Tango Lima, Zulu, Golf, desça até nível de voo 050, que é legal, no 0 no meio. 18, meia, eu saio pra 0,5 graus. Passando Bravo que o Whisky mantenha sem condições visuais no número 7, corrida Serra, pode parar da barra. Bravo que o Whisky se grava de TGL em Baracuz. Bravo que o Whisky informa o tráfego do Papá Romeu Índia November Alpha, 2 horas 9 milhas dessa frente, também irá fazer TGL em Baracuz. Juliette, Vitor Chale, autorizado, decolagem pista 17, vento no 60 graus, 089. Sequenciamento, curva esquerda, proa 030, limite aqui, DMAC 080 de Simbra. Patatango, Lima, Zulu, Golfo, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 030, limite aqui, DMAC 080 de Simbra. Aqui. Configuração 030, pode pela rádio 080. Poxa, 6623, informa aqui conforme coordenação com o setor adjacente. Está com indicação, com indicado de 300 nós. Confirma a velocidade ou o que é que se ajusta? Tá, mantém a velocidade número 1 na aproximação, Chané 6626. Afirmativo, mantendo a speed, Chané 6626. Após Belo Horizonte, após o CT Trive, após Poços de Caldas, restante conforme a rota do plano. O nível autorizado é o 360, realiza o perfil da saída da Leda após a posição Bridge, Bravo Romeo, Índia, Delta Eco. Decolando a pista 1-0, primeira curva à sua direita, acionou o 5035, controle em 120, decimal 8. Sua confirmação, senhor, pode 5035? Afirmo. Ok, então estamos autorizados Congonhas, nível 360, Pesulona 6, Belo Horizonte, Trive, saída da El, Leda, após posição Leda, por onde Bridge, com curva direita após a decolagem e 5035 responde, 208 controle, 1333. Atingimento correto, chame pronto no 01 do parte 1 no 333. Chamarei no 333. Fala, boa tarde, Azul 4065, informação Sierra. 4065360, Campinas, copia? Pia. Yeah. Autorizado Salvador, Campinas, via Pesulona 6, após Belo Horizonte, após DCT Trive. Nível autorizado é o 360, realiza o perfil da saída da Euleta Bridge, posição Bridge, Bravo Romeo, Índia, Delta Eco. Decolando a pista 1-0, primeira curva à sua direita, acionou 5051, controle 120, decimal 8. Charlie, coluna, você escuta? Patamar Juliette Vitor Charlie, contato radar na decolagem. Mantenha-se em condições visuais no número 10, no Correio da Serra, passa para a barra. Passa na parada da barra, Juliette Vitor Charlie. Tem condições de subir com a razão de 2 mil pés fornos. Teste, mantenha no número 10. Quando possível, forma. É irá seguir com os corredores, tem a aeronave se aproximando para Salvador. Ah, 7, vai manter nos corredores, Juliette Vitor Charlie. Fica dentro da Bravo que o isca sua direita 2000 mantendo o número 10 no Correio da Chave. Gente, o Juliette Vitor Charlie, só avisou ao começo. Passando de uma Zulu Golf, curva direita para 055, limite ao localizador. Direita, 0,500, tá, tá pelo local, local aí. Salvador, gol no 648. Gol no 648, acende a indicação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 060, que é negado a 096. Indicação Mari para 060, 1016, gol no 648. Número 648, reduzindo o site para 25 da Lanois, número 3 na aproximação. 2509, Bruno 648. Trip 549, chame centro Recife, frequência 128.8, alternando 125.1. Solo é o Trip 9962, paciente da Sierra. Confirmando, a aeronave chamou solo. É o Trip 9962, tá ciente da Serra, da própria rota. O Trip 9962 para Serra Bravo, Bravo até o nível 220? Afirma. Pronto, cópia então? Afirma, pronto, cópia. Trip 9962, autorizado Salvador, Belo Horizonte, via Whisky 1, após Serra Charlie, November Fox, após direto, nível autorizado aos 220. Realiza o perfil da saída da El Leda após Ilhéus. Decola da pista 1-0, curva à direita. Aciona o código 5571, controle 120.8. Farol da Barra, Papão, mas direto, tenta Charlie. Direto de Charlie, mantenha ainda no meu pé e já passa através de Veracruz. Passará mil, passará através de Veracruz e mantendo ainda mil. Direto, tenta Charlie. Batango Lima Zulu Golf, desça até 3 mil pés, que na zero na meia. 3 mil, Lima Zulu Golf. Lima Zulu Golf, retoma na viração na Cruz de Dona. Cruz de Dona, Golf. Ilhéus, o Trip 9962. No código 5571, controle 1208, Trip 5992. 5571-1208, o Trip 9962. Cotejamento correto, chama pronto no pátio 3, 9962. Vai chamar pronto no 3, pronto. Na 32.000, fala o tráfico mantendo um no meu pé na proximidade de turma, não é mais que nessa aproximação. 37, monitora. 62, 63, 29, graças. A Palmeira de Leste de Cuchara irá prosseguir ver os corredores para o destino? É que já subiu até 2 mil pés inicialmente. Palmas de Leste, Victor Charlie, autorizado subir até nível de voo 105, quando possível, forma estimada de pouso. Dono, liberado o pouso em Brumado 1853. 1853, sente. Localizador com a pista vista, Xanem 6326. Chama 6326, chama 3196. 86, obrigado. Salvador, boa tarde, o Chama 6326, no localizador, pista vista. Vou fazer um sobrevoo no elevador da Seda, e o Indiana deverá fazer um TGL e lista para a coordenação. Batango Lima, Zulu Golf, desça para 2 mil pés, autorizado a sinal LF, após ser usado no localizador. Localizar 26, reportará no localizador ali na Zorubosa. E16 Brasil. Mandou voo, Xanamia 320. Xanamia 320, sua identificação, autorizado chegada a mar e desça até nível de voo 060, que é negado 096. 6.000, 1-0-9-0, que é negado 6320. 8 pra voo, na final, Xanamia 320. O CNR 206, prece do avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento no 50 graus, 05 mais, que negado no zero no meio. É, preso pouso, o CNR 6326. Redução 200 no 648. No 648 está autorizado de cita até 3.000 pés, que é negado no 06. 3.000 no 06 no 648. Passamos de mais do Gugu, se forma o tráfego mantendo 500 pés nas proximidades de Duna, não irá interferir nessa aproximação. Ok, é o mesmo que quero, obrigado. Controle Xané 6320, solicita curva esquerda pro 050 para evitar formações. Divide e desvio, pode vir o Itapa, Xané 6320. Pode vir o Itapa, 6320, já. Xanamia 326, no solo ativo 4, liquide pela direita, chama solo 1219. Pois, solo 219, Xanamia 326. Para 2209. 2209, 6320. 320, desce até 4.000 pés, que é negar no 06. 4.000, 1-0-9-6, que é negar, 6320. Xanamia 326, táxi lento até a Juliette, o senhor vai manter antes da Juliette? A aeronave está no seu portão? É, qual seria o portão, senhor? É o 01. Sim, estou aguardando então o táxi lento, mantém a sua Juliette, 326. Estou coordenando aqui com a Infraero a possibilidade do senhor ir para outro portão, ok? Sim, perfeito, obrigado. Mas o Golfo de aproximação, cheque 3 de pouso. Vai estar travado, tá? Mas o Golfo de avistado autorizado pelo pistão no 0, vento 1-4-0 graus, 0-5 mais que negar no 0 no meio. Certo. Xanamia 320, desce até 3.000 pés, que é negar no 0 no meio. 3.000, 0 no meio, 6320. Na verdade, se tem alguma torre litoral, aposta através do Parque Pastor. Dominação, é 3-2-1. De nada, bom dia. Tchau, tchau. Paulo, é o trip 9962 para pushback acionamento na parte 3. Em coordenação com a equipe de som Lenfera, autorizado acionamento, chama para o táxi 9962. Autorizado acionamento, vai chamar para táxi do trip 9962. Paulo, Xanel 326, só para informação, senhor, entre a táxi Alfa e a pista, na grama, tem muita ave mesmo. Não compreende, o senhor poderia repetir, o Xanel 326? No gramado entre a Taxiway Alpha e a pista 1-0, tem bastante ave nessa área. Na área gramada? Afirmo, na área gramada. Entre a Alpha e a pista, mas em que altura ali? Da Taxiway Fox, Echo, Delta? É, antes de entrar na Juliette. Agora, um pouco antes de entrar na Juliette. Ciente, obrigado, Xanel 6326. De nada. Azul 4065, pushback, funamento, posição 3. 4065, aguarde a aeronave parquear ao seu lado na posição 02, no portão 02, após a mesma parquear, está autorizado acionamento, pushback, em coordenação com a equipe de solo. Chame para o táxi. É, Matinho, vai chamar para o táxi após o Xanel encostar no 2, 4265, 4065. Procedimento, Poxa, 6320. 320, pista para 2 no pés, ajuste 10, 16, degrau tráfico a 7 milhas, é um Boeing 737. 2000, procedimento, seguindo o tráfico no TQS, 6320. 4320. 648, contato de aproximação final, chame torre 18, decimal 6. Salvador para a porta de Victor Charlie, pode manter o 05. 4 de aproximação, resposta no esposo baixado e travado, aguarde pista livre. Mas a pista livre, o número 648. Autorizado o táxi até a entrada do pátio 1, aguardando para continuação do táxi, a retaguarda da aeronave da Azul. Até o Uno, tá visual com a aeronave da Azul. Gente, deixando a entrada do pátio Uno pela Juliette livre, ok? Deixa, vai deixar a Juliette livre. Lima Zulu Golf na escuta do solo. Reduzido para Uno 70, reposto estabilizado. Uno 70. Patrícia, mais uma linha, 3-3-3-3. Vai pra Aerostar? Passando através de Pituaçu ou novembro aceitando? Papa Romeu, novembro aceitando, chame a torre, 1-8-6. 7-8-6, aceitando. Estabilizou, 6-3-2-0, reduzido pra mim. Vento no 6, 0 grau, 07 nós, que negão no 0 no 6. Livre pouso na 10, vou no 6, 42. Pista para 4.010, ajuste no 0, no 6. 4.000, ajustado no 0, vou no 6, vou no 8, 07. Chame a 3.20, chame a torre, 1.08, vou no 6. 8.000, vou lá. Solo azul 4065 para o táxi, tem 1-1-5-115. 3 horas e 35, Ribeirão Preto, alterna. M320, aguarde pista livre. Aguardando, M320. Tio. Autorizado então táxi via Índia Alfa no posto Pera Torre 118 desse 162, que é legal no 0, 16. Afirmativo, então ponte espera da 10, quando pronto chama a torre 186 com 0 16, 4065. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. O trip 9962 segue a aeronave da Azul até o ponto espera da torre da pista 10, via Índia e Alfa no ponto espera da torre 118 desse 162, o que é legal no 0, 16. Seguindo a Azul, Alfa Índia. O P1 no 0, 1-8-6, o trip 9962. Eu aceitando o farol de Itapuã, se ajudar pode prosseguir para 35. Movimento do Itango Sente, autorizado pouso na 35, resposta na final para pouso. Resposta final para pouso 35, tá. 01, autorização, pushback, está aberto. Eu 333, aguarde a aeronave da Trip, o ATR passar a retaguarda em direção ao ponto de espera, após vai ser autorizado o seu pushback e acionamento. Ok, então não aguardo a autorização com 333. No 648, no solo aos 03, chame solo 219. Chega um pouquinho mais à frente, próxima aeronave da Azul, eu preciso puxar uma aeronave aqui no 01 do Pat 1 e chame torre 118 desse 162. Sente mais à frente, 1-8-6. 118 desse 162, um pouquinho mais à frente, por gentileza, aeronave da Triple. Fala, toma vergonha no 648, Livrão. Tô no 648, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, vou no 648. O no 333 da Gol, inicia o pushback em coordenação com a equipe de solo e chame para o táxi, no 1 do Pat 1. Pat 1, então autorizado, chame para o táxi, Gol 333. Trip 99, no ponto de espera, na frequência do solo, todavia? Azul 4065, autorizado Lima, tem pista no zero. Lima, tem pista no zero, 4065. Cidade Juliette, a aeronave tá puxando no portão 1, que é o portão onde o senhor vai parquear. Quem estiver matando Cidade Juliette, voa no 648. Salve, Salvador, boa tarde, chamei a 6320, Livrão. 6320. Táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, portão 06 do Pátio 1. O senhor vai ingressar via Alfa, vai ingressar Kilo, Pátio 3, vai taxiar pelo Pátio 3, ingressar no Pátio 1 e o portão 06. Afirmativo, senhor. Então, Alfa, Kilo, Pátio 3, pro 06. Vai ser logo agora a primeira esquerda, pelo Pátio, para ingressar no 06, o Xané 6320. Afirmo, até ter aeronaves aí no Pátio 3. Visual, sim, no 648 da Gol, mantenha a taxi Juliette, por gentileza, mantenha a cidade Juliette. Vai manter a cidade Juliette, Gol, no 648. 65. Tchau, não.